Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. E você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 4 de abril de 2021, uma linda manhã, um pouquinho frio aqui em Santa Bárbara, mas muito agradável a temperatura. E com essa bela imagem aqui da minha janela, que eu posso ver do Parque dos Ipês, nós estamos a postos para começar mais um dia de estudo, mais uma conversa, mais um diálogo com todos vocês que estão nos assistindo. E gostaríamos muito que vocês participassem, perguntando, interagindo. Isso deixa o programa mais vivo, mais dinâmico. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes e que nós possamos passar 45 minutos, é 45, 90 minutos, né? É, Quanto que dá? 90. É, 90 90. minutos agradável. A próximo domingo eu vou fazer conta antes de falar. E que nós possamos passar esses 95, 90 minutos aí agradáveis, que possamos refletir de forma profunda todas as lições que estão encomendadas para hoje. Um bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus amigos Luiz e Geraldo. Bom dia a todos que já estão conectados com a gente. Que possamos ter este domingo, domingo que para o cristianismo é a comemoração da Páscoa, né? Que nesta Páscoa Jesus nos traz a lição que o ser não morre com o corpo físico. Ele mostra para nós que somos espíritos imortais. São as duas maiores lições para mim de Cristo, a do amor e a da vida imortal do Espírito. Que a gente possa hoje permitir que Jesus possa nascer em nosso coração vivo e que a gente tenha a consciência desenvolvida da vida eterna do nosso Espírito imortal. Muito bem, meus amigos, antes de começar os trabalhos, eu estava conversando com Alain Luiz sobre a maneira como Kardec organizou a doutrina espírita, nos possibilitando uma nova maneira de ver, interpretar e compreender. Ele nos ensinou um outro caminho para ver a vida. E durante todos os livros que ele fez, hoje estamos no livro A Gênese, capítulo 2, sobre a visão de Deus. É mais uma vez ele nos ensina ou nos propõe uma nova maneira de compreender e entender. Então, ele pegou as dúvidas que poderiam surgir e foi colocando em capítulos, encadeados de maneira muito pedagógica. E o título de hoje do programa é Visão Espiritual. Por quê? Porque o Kardec aborda a visão de Deus. Quando se fala em visão de Deus, você está imaginando alguém enxergando Deus. A visão de Deus. E aí, baseado nesse entendimento, eu escrevi. O título, Visão Espiritual, nos remete a várias reflexões. E nessa busca da melhor compreensão, caminhamos do sentido físico para sentidos maiores, da visão do corpo biológico para as percepções que permeiam a visão espiritual. Nesse contexto, a visão se amplia e se apodera de significados mais abrangentes. E podemos compreender que a amplitude da visão está atrelada às conquistas espirituais. Por essa razão, caminhemos pelas letras que Allan Kardec nos deixou. Muito bem, meus amigos, feito essa ressalva, aqui começamos, dentro desse pensamento da visão de Deus, com o livro Fonte Viva, um livro maravilhoso, e escolhemos um capítulo, capítulo 71. Quem tiver o Fonte Viva aí, por favor, pegue, a gente possa fazer a leitura junto. Estamos falando da visão de Deus, e olha que interessante. O Emmanuel, ele seleciona uma frase que está no Evangelho de João, quando ele diz: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, isso é um texto do Evangelho de João. E o Emmanuel interpretou assim: a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as tuas dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito, muitas vezes, apenas se adorna, mas, espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se, naturalmente, ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se à prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros em benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere, e ajuda quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, abre aspas, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Fecha aspas. Luiz, é um texto muito consistente, muito forte. O que você teria para conversar com a gente, Luiz? Esse texto, ele nos remete à parábola dos talentos. Quando você estuda a parábola dos talentos, ela nos fala exatamente disso, e a doutrina espírita, ela nos esclarece isso de uma forma muito racional. Os talentos que nós temos nada mais são do que as virtudes que nós já desenvolvemos em outras encarnações ou ampliamos nessa encarnação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma intelectualidade enorme, né? E ela não esclarece aqueles que convivem consigo, ela vive com aquela informação só para ela, ela está escondendo o talento, ela enterrou o talento. Então, essa passagem, ela é muito clara, nós temos que dividir, distribuir, esclarecer todos os talentos que nós já acumulamos. Então, quanto mais virtudes você desenvolveu, você só amplia essas virtudes quando você divide com o teu próximo, no sentido de ampliar para que aquela corrente se aumente, que se expanda. Então, você está distribuindo o seu talento e você... Eu vou ler uma frase que ele esclarece exatamente isso e nos mostra que, quando nós fazemos isso, nós estamos trabalhando para nós mesmos, em nosso benefício. Ela diz assim: dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, aqueles que não têm, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. Então, você veja, às vezes as pessoas pensam que fazendo isso estão ajudando os outros, né? E se vangloriam, às vezes, disso. Na realidade, nós estamos plantando, nós estamos adquirindo, nós estamos ampliando para nós mesmos. E Jesus foi muito claro com relação àqueles a quem ele deu uma parte de talentos, que isso aí significa que ele trouxe do passado, e ele ampliou. Ampliou porque difundiu, dividiu, multiplicou, né? Então, eu achei essa lição, inclusive, eu vou conferir se eu cataloguei isso como a parábola dos talentos. É isso aí, Geraldo. Além do seu comentário muito bom, gostei da sua camiseta. Já fui chamado de muitos nomes, né? Mas Alan, o vovô é o meu preferido. Alan, esse texto chama-se Aproveita. Aproveita. Bom, antes de mais nada, eu só deixo mandar o recado aqui da Gabriela Rabelo, que falou para o senhor Luiz, que ela mandou um oi para você e falou que te ama, viu, meu querido? Antes que você não mesmo. Tá? Então, está aqui registrado. Ou eu te amo de uma neta, não posso. Olha lá, meu vô lindo, olha lá, dá uma olhada. Então, muito bem, vamos lá. Vamos ao texto Aproveita, né? Eu aproveitei a chance e falei da neta do Luiz. Então, não, olha que sabedoria de Emmanuel, né? Emmanuel é um espírito muito sábio. Ele consegue explorar cada pequena frase do Evangelho de uma forma assim muito intensa, né? Olha que exemplo mais claro, né? Como que eu posso falar que eu amo a Deus, mas aborreço o meu irmão, a pessoa que está do meu lado? Como eu posso falar que eu amo a Deus? Porque se Deus é pai de todos, como que eu aborreço o meu irmão? Né? Por mais que seja simples essa frase, ela é extremamente profunda. A gente, para falar, a gente, na realidade, não deve nem falar que a gente ama a Deus, né? Na realidade, o que a gente deve é vivenciar esse amor na convivência do próximo, né? Então, o chamado desse texto é esse. Fala assim, olha, você não precisa falar que você ama a Deus. Você não precisa repetir isso constantemente para as pessoas. Você tem que exemplificar esse amor, você tem que ser um evangelho vivo, vivendo o amor de Deus no convívio do semelhante. Que a gente possa nos esforçar, nos educar para servir. Olha o que ele fala. Nos esquecer assim, nas nossas necessidades básicas para prover as necessidades do outro. Né, que a gente possa aprender para poder ajudar a esclarecer. É lógico que quando a gente tenta esclarecer, nem sempre a gente é compreendido também, né? Isso eu tenho convicção disso, Muitas vezes a gente é tido como orgulhoso, como presunçoso, como metido, como sei lá o quê. Tudo isso faz parte, mas aí a gente tem que aprender ainda mais para esclarecer de uma forma que a gente seja humilde no esclarecimento, né? Que a gente possa nos educar realmente intimamente, que a gente possa se renovar, né? Acho que tem duas comemorações cristãs que eu sempre tenho muita consideração por elas, pelo significado delas, né? O Natal como o nascimento de Jesus em nosso coração. E a Páscoa como a comprovação que a vida é imortal do Espírito. Então, se a gente aproveita essas duas oportunidades de renovação íntima das nossas convicções, da nossa maneira de ser, da maneira da gente pensar, e começa a refletir, né, em todas essas ações, ele usa uma frase aqui que eu tento hoje aplicar isso pelo Instagram. Todo dia cedo eu coloco uma frase. Todo dia cedo, já tem, está indo para mais de um ano que eu estou fazendo isso. Então, aqui a frase que ele coloca: na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. A gente não precisa fazer muito, gente. Sabe, nesses grupos de WhatsApp, que na maioria das vezes só serve para divulgar bobagens e coisas de distração frívola, que a gente consiga publicar ali uma frase, mas não queira responder aquele que retrucar. Só serve e passa, né? Você coloca uma frase ali, deixa o pessoal pensar, deixa responder do jeito que quiser, mas em algum coração você vai colocando uma sementinha de coisas boas. Então, assim, a ação do bem que Emmanuel nos convida aqui é porque, exatamente, usando uma frase do texto, é através do próximo que nós conseguimos fazer a nossa ponte de ligação com Deus. Não tem como eu falar a Deus que eu amo sem eu demonstrar de toda a minha força, de todo o meu esforço, através do amor que eu dedico ao próximo. É isso aí, meu amigo. Eu, quando eu li o texto ontem, eu gosto sempre de trazer essa imagem. Eu me senti como se fosse um aluno repetente, estou recomeçando um ano, e entra o professor na sala, que se chama Emmanuel. Então, ele vê como eu não enxergo nada, como eu tenho dificuldade de entendimento, que eu sou repetente de maneira recalcitrante, como se ele estivesse me ensinando: olha, meu filho, aproveita, você está na escola para aprender. E eu vou te dar uma dica, como diz aqui, o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Então, eu vejo esses textos como se eu tivesse sentado numa cadeira de escola, o professor à minha frente e ele dando a dica: aproveita, usa, olha o seu amigo do lado, ajuda o seu amigo e sai de cena e deixa a gente pensando. Então, que isso fique para a nossa reflexão aí de todos nós, né? Dando sequência a essa página maravilhosa do Emmanuel, a gente entra aqui agora, que é o segundo bloco, o livro do Caibar Sutra, Parábolas e Ensino de Jesus. E aí, olha que interessante como tudo se encaixa, né? O capítulo de hoje é a vida na Terra e a vida eterna. Então, eu vou ler o texto do Evangelho de Mateus, Luiz e Alain fazem os comentários. Estamos aqui já praticamente na metade do livro, A Vida na Terra e a Vida Eterna. Texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Entre aspas: não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? E por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, assim não andeis ansiosos dizendo que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois os gentios é que precisam destas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Fecha aspas. Esse é o texto de Mateus. E agora eu deixo ao Luiz e ao Alan para fazerem os comentários. É um comentário que o Caibar faz nessa lição, né? E é sempre muito importante para nos relembrar, né? Porque sobre a desculpa da providência, nós vamos aprendendo a acumular, né? E a cada vez se tornarmos mais egoístas. Então, a lição e essas passagens do Evangelho são muito, assim, muito contundentes, né? Quando você olha o lírio do campo, quando você olha os pássaros, você vê que Deus provê tudo. E, às vezes, a gente exagera na questão da providência. Eu penso sempre que você ter uma cautela, você ter uma ser previdente é saudável, né? Aliás, devemos ser previdente que nem a cobra, né? E não desconfiados, que nem já tratamos na semana passada. Porque a questão da previdência, nós nos acautelamos com certas coisas que às vezes podem, né, nos pegar de surpresa. Agora, você ser previdente quando aquele que está ao seu lado é carente, aí a coisa começa a mudar de figura, né? Então, nós temos que... É um ponto muito, de equilíbrio muito grande. Você não pode viciar o outro a não fazer nada e você suprir. Você tem que fazer com que ele se eduque. Agora, tem limite. Você não pode permitir que ele morra à míngua. Vamos falar na situação mundial. Qual é o grande problema de praticamente todas as nações? Nós temos nações lá na África, o pessoal está passando fome à míngua. E a gente esbanjando, né, com luxo, uma série de coisas. A humanidade não pode não se acostumar com isso. Isso aí está completamente contra qualquer princípio de um Criador Pai de todos nós. Essa solidariedade tem que ocorrer. Eu lembro que naquela ocasião que deu tsunami, num país bem pobre, eu não lembro de qual o continente, mas eu lembro que muitos países eles tinham esse recurso daquele alerta de tsunami. É um recurso técnico que ele alerta quando aquele país está à mercê dos tsunamis. A humanidade, se ela fosse solidária, ela não faria o que acontece. Que países que têm posse e, às vezes, estão praticamente isentos da ocorrência de tsunami, têm vários alertas desse. Agora, países pobres, mais sujeitos a tsunami, Eles não têm esse recurso porque não têm dinheiro para pagar. A humanidade fraterna, ela deveria, a nível de ONU, por exemplo, estudar em quais locais é necessário o tsunami. E aí um fundo mútuo compra e adquire esse tsunami e instala onde tem que ser instalado. Então, isso a nível de nações, e isso a nível de famílias, nós precisamos desenvolver. Não adianta nada a gente ter uma fartura imensa e, a metros de distância, temos pessoas que carecem de um prato na mesa. E isso é de cada um, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma coisa muito sui generis. Os nossos semáforos, a prefeitura sempre recomendou que a gente não desse esmola. Mas hoje, temos que passar lá na Caixa Econômica, obter notas compatíveis no sentido... E ter no carro, porque os semáforos estão cheios de pessoas que precisam levar comida para casa. Então, nós precisamos pensar nisso. Nós que temos os salários que estamos recebendo ao final do mês integralmente e sagradamente, temos que pensar nas pessoas que hoje não estão tendo nem condições de trabalhar. Então, temos que ser mais fraternos com relação a isso, pensarmos menos em nosso benefício e pensarmos mais em benefício do próximo. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Muito expressivo. Alan? Olha, esse texto é um texto muito sério, né? Porque ele fala aqui, ó, na vida na Terra e a vida eterna. Né? A vida na Terra, tudo isso que o Luiz falou, é a vida nossa na Terra. Mas quanto que nós estamos fazendo para a vida eterna? Né? Então, realmente, olhar para o nosso lado, porque sabe o que é, gente? Às vezes a gente comenta, né? É algo meio polêmico, mas eu sou obrigado a comentar nessa oportunidade. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu trabalhei, eu ganhei meu dinheiro, eu que fiz por minha conta, por que que eu vou ajudar outra pessoa? Né? Eu já escutei essa frase algumas vezes. Aquilo ali está na rua porque é vagabundo. Eu vou usar a palavra que eu escuto, tá, gente? A gente não pode julgar dessa maneira, por vários motivos. Que contexto que a gente nasceu? Que família que a gente foi inserido? Qual a cultura que nos educou? Quais as habilidades que foram desenvolvidas? Ninguém faz nada sozinho. Para nós termos a habilidade que nós temos hoje, nós dependemos de uma série de pessoas, de muitas pessoas. Um dia eu brinquei com a minha filha, no almoço, eu falei, filha, você viu quanta gente que está almoçando com a gente? Estava eu, minha mulher e minha filha. Eu falei, você viu quanta gente está almoçando com a gente? Ela falou, como assim, pai? Está eu, você e a mamãe. Eu falei, não. Está a pessoa que preparou o solo para plantar o feijão. Está a pessoa que colheu o feijão. Está a pessoa que ensacou o feijão, que transportou o feijão, que levou no mercado. Está a pessoa que comprou o feijão. Aí está na pessoa que arruma a condução de água até aqui em casa para poder pôr água na panela de pressão e cozinhar o feijão. Está em quem fez isso com arroz, está quem fez isso com a carne, está quem fez isso com a verdura. Olha quanta gente envolvida no nosso almoço. Isso para falar de uma coisa simples, que para nós, acredito eu que todo mundo está nos ouvindo aqui, consiga tomar café, almoçar e jantar todo dia. Então, olha quanta gente envolvida nessas três refeições do dia. Agora, quanta gente está envolvida na nossa vida para a gente ser o que a gente é. Agora, muitas pessoas nasceram sem a mesma formação básica que nós. Nasceram no meio social que não os educou para a produção, para o trabalho, para desenvolver a vida, para desenvolver as capacidades, não consegue ver oportunidades do lado, não consegue ver nenhum tipo de oportunidade, né? Porque, por exemplo, se minha família estiver passando fome, eu não vou ter problema de cortar grama de alguém para ganhar um dinheiro, eu não vou ter problema de limpar uma piscina de alguém para ganhar dinheiro, eu não vou ter problema de fazer um monte de coisa, porque eu não ligo. Eu preciso ajudar a alimentar a minha família. Agora, se eu tenho condições de alimentar a família com tranquilidade, como eu posso ajudar a alimentar a família do lado? Porque Deus não deixa as aves nos céus, né? Os lírios do campo morrerem, ao contrário, dá vida e dá vida em abundância e linda para ele. Você acha que ele não faz o mesmo com a gente? Agora, como é que ele ajuda as criaturas? Através das criaturas. Então, que nós possamos ser estas criaturas, ferramentas de Deus para implantar amor na terra. Que a gente possa olhar para o nosso vizinho, para a pessoa que está do nosso lado, e não julgar por que que eles estão pedindo, por que que eles estão naquela situação, mas tentar aliviar aquela situação difícil que eles estão passando. Se você não consegue aliviar a situação de todo mundo, que se alivie de um, que se alivie de dois ou de três, mas alivie a situação de alguém. Ah, colabore com alguém na vida melhor e mais farta, para que a gente um dia conquiste essa vida eterna como espíritos imortais que somos, na evolução constante e redimidos, possamos alçar voos maiores em planetas de regeneração e tudo mais. Então, que a gente aprenda a colaborar no mundo que nós estamos. Bom, Alan, quando eu li esse texto, eu pensei na seguinte situação: a vida não é uma só. A vida são muitas vidas. Muitas pessoas que aqui estão agem como se fosse uma vida só. Só que você está passando pela vida terrena e daqui a pouco você vai ao mundo espiritual. Então, é esse tipo de pensamentos que devemos ter. E o objetivo da vida terrena, como diz o Caiabá, é a evolução do espírito, que vai ter uma ação muito mais expressiva depois da morte. Que todos nós possamos refletir nesses grandes ensinamentos que Kardec tem nos proporcionado, Caiabá, Emmanuel, né? Muito bem, meus amigos, agora são 10 horas e 3 minutos. E estamos aptos agora a começar o terceiro bloco, que é o bloco de perguntas e respostas para o Luiz, para o Alan. E, como dissemos, o programa hoje tem o título de A Visão Espiritual, porque Kardec trata da visão de Deus, nós vermos Deus, né? E o texto é muito, muito curioso, e eu fui e voltei várias vezes, vou dividir com vocês essas perguntas. Então, eu pergunto ao Luiz agora, e faço primeiro uma frase, Luiz. Partindo do entendimento que habitamos um mundo de provas e expiações, numa escala da evolução espiritual ainda bastante primária, e num planeta ainda atrasado, onde o mal predomina, eu pergunto a você, Luiz, no estágio de vida em que nós nos encontramos na Terra, no padrão moral que ainda nós cultivamos, essa natureza humana que nós temos possibilita ver Deus? Geraldo, possibilita ver as obras de Deus, né? E possibilita ver também como você é uma ferramenta de Deus, o que o Alan acabou de dizer, nas obras que têm possibilidade de ser feitas. Então, nós precisamos desenvolver esse senso moral para que a gente tenha consciência que Deus age no planeta através das pessoas. Por isso que um planeta de regeneração vai ter pessoas do bem, né, em maior quantidade que as pessoas do mal. Planeta de provas e expiações, o mal ainda prevalece. Então, Deus age no planeta através das criaturas, que são suas criaturas, ele criou. Né? Essas criaturas, elas têm uma finalidade, elas precisam evoluir, e todo o processo evolutivo, Jesus foi muito claro. Você vê que em toda a sua obra e a lição hoje que nós lemos, a fé sem obras é vã. Nós temos... O Evangelho fala todo em ação. Não adianta discurso. Né? Discurso é vazio. O discurso sem ação não tem sentido nenhum. Então, nós precisamos, em primeiro ponto, compreender que nós estamos mais aqui a serviço, porque a nós já foi dada uma compreensão melhor. Nós podemos apreender uma doutrina dessa que é toda racional. Nós tivemos aí um Allan Kardec que, sem o WhatsApp, sem nada, ele codificou a doutrina. E nós não lemos. Né? Nós, com todos os recursos que a gente tem, a gente não lê. Então, nós temos aí de mão beijada isso tudo. Agora, nós lemos, né? Nós três, nós lemos. Então, o nosso trabalho não é meter o pau nas pessoas que não leem e, como o Alan falou, que se vire. É estimular, é mostrar, é evidenciar que a leitura nos leva ao conhecimento. Nós, para progredirmos, nós precisamos passar por etapas. A primeira etapa é nós tomarmos consciência daquilo. Eu nunca me esqueço de uma experiência muito importante que eu tive com uma moça que foi estagiária minha, onde eu trabalhava. Eu já tinha falado várias vezes para aquela moça a respeito de uma situação dela. E aí, numa determinada sexta-feira, eu falei de novo. E aí, chegou na segunda-feira, essa moça, ela voltou completamente transformada. As atitudes dela não correspondiam a nada do passado, ela mudou. Aí chegou um ponto, eu chamei, eu disse, o que aconteceu? E ela me contou que isso se passou no final de semana. Ela disse assim, você lembra o que você me falou na sexta-feira? Eu disse, lembro. Aí ela disse, então, eu fui para casa e eu pensei assim, o que será que esse cara está tentando me dizer? E aí eu fiquei pensando, dormi, deitei, dormi. Quando chego de madrugada, caiu a ficha. Ela assim, eu descobri o que você estava tentando me dizer. Então, Geraldo, para mim, aquilo ali foi uma lição enorme. A gente usa do verbo, da palavra, e a gente pensa que passou uma lição para o outro. Na realidade, nós só nos comunicamos. Então, nós às vezes, nós, na maioria das vezes, nós não temos a mínima noção do feedback, se aquela pessoa entendeu o que nós dissemos. Então, quando Jesus disse, não julgueis, olha, nós temos que aprender isso até o fundo, porque nós continuamos julgando. A gente fala e julga que o outro assimilou. Essa moça me deu uma lição, que aquilo ali não tem livro que me bota isso na cabeça. Ela deu uma lição viva. Eu fiquei falando, eu podia estar raciocinando, que mulher burra! Não entende, meu Deus, que mulher teimosa! Eu nunca teria passado pela minha cabeça que aquela mulher não tinha entendido o que eu disse. E ela não estava entendendo. Eu fui compreender isso depois de eu ter falado 4, 5 vezes para ela e ter perguntado para ela quando ela mudou. Então, A voz do Luiz emudeceu. Congelou o juiz. Vamos continuar, Geraldão. Daqui a muito pouco bem. Ele volta. E aí, o Luiz falou uma coisa muito interessante, Alan, que ele falou o seguinte, que nós podemos ver as obras de Deus, né? O trabalho que ele fez. Né? Então, tomando carona na essência da sua resposta, eu pergunto a você, Alan, considerando os limites da visão humana, podemos, ao menos, ver as interfaces entre o mundo material e o mundo espiritual, utilizando essa visão, o globo ocular, todo o mecanismo da visão, que é fantástico, mas é uma visão do corpo terreno. A gente não consegue ver Deus, como o Luiz deixou claro, a gente vê as suas obras, mas ao menos vemos essas interfaces, mundo material, mundo espiritual? Olha, Geraldo, não. Né? Com os olhos do corpo físico, a gente não vê nada do mundo espiritual. Às vezes a gente tem uma questão interpretativa aí, falando de forma técnica, né? Distorcida. Porque quando a gente fala em visão, a gente tem a impressão que... Opa, Luiz, voltou aí. Você quer concluir a resposta? Para mim, saiu todo mundo. O que, que aconteceu? Ou sua conexão caiu. Nós continuamos. Ah, tá. Tá. Então, Geraldo, nós precisamos aprender a prestar atenção nas coisas. Né? A gente só aprende quando a gente realmente reflete, a gente pensa a respeito daquilo e se aprofunda. Né? E por isso que nós estamos em provas e expiações. Né? Por isso que nós estamos nesse estágio ainda. Agora, temos que continuar avançando. Nós não podemos desanimar. Um abraço, então. Luiz, como você saiu aí de cena, eu fiz a pergunta ao Alan, já que temos dificuldade do olho humano ver Deus, eu falei, pelo menos a gente consegue ver essas interfaces entre o mundo material e o espiritual? E o Alan estava iniciando a resposta dele. Fica à vontade. Então, vou retomar aqui, né? A visão humana, né? A visão do corpo encarnado, a visão do corpo físico, ela é limitada ao físico. Ela é uma das entradas, né, de informação que nós temos para o nosso cérebro, como a audição, o tato, o olfato, o paladar. Esses sentidos do corpo físico, como a visão sendo um deles, eles trazem para o nosso organismo, para o nosso cérebro do corpo físico, né? Elementos elétricos, sinapses cerebrais, ele vai fazendo ligações cerebrais, e de acordo, isso é importante, com o nosso conhecimento prévio das coisas, nós interpretamos estes sinais, estes símbolos, decodificamos e olhamos assim, fala assim, ah, eu tô vendo o Geraldo e o Luiz, né? É uma decodificação da minha visão do corpo físico, porque eu já conheço o Geraldo e o Luiz, eu tô olhando aqui para a tela, tô vendo os dois, eu conheço os dois. Da mesma forma que a gente conhece a nossa imagem, tô me vendo também lá na imagem. Então, a gente consegue decodificar o sinal que essa visão tá recebendo. Agora, quanto à visão do mundo espiritual, não é para o corpo físico. Então, essa é do corpo espiritual. Né? Essa é da união do espírito mais o perispírito. É esse ser espiritual que vê o espiritual. Né? Por exemplo, quando a gente vai no laboratório, a gente pega lá um microscópio para ver uma imagem que o nosso olho não consegue ver. Ampliando aquela lente, né, a gente consegue ver lá uma coisinha. Né? Por exemplo, quer ver um exemplo prático? Alguém aqui, eu acho que poucas vezes, talvez só a imagem de um computador, viu o vírus do Covid? Sim. Mas todo mundo sabe que ele está espalhado por aí, não é verdade? Então, essa é uma visão sem ser vista com os olhos. É uma sabedoria que nós temos. Então, como a gente vê Deus? A gente vê Deus de que maneira? Com os olhos do corpo físico ou com as convicções da vida, da nossa vida, da presença de Deus? Então, a visão é de outra maneira. Às vezes, espiritualmente, a gente tem a convicção de ter visto o Espírito, mas não com os olhos físicos. Às vezes, a gente vê o Espírito e estava até de costa para o Espírito, mostrando que não é o olho físico que vê o Espírito. É esse ser espiritual. Eu não sei se era essa a abrangência da pergunta, não sei se eu consegui respondê-lo, Geraldo. É, a resposta que você deu é ao encontro daquilo que eu estava programando para pergunta e resposta mesmo. Mas, ô Luiz, você falou uma coisa muito interessante, né? Que a gente pode não ver Deus, mas ver a sua obra. Então, eu pergunto para você agora, Luiz, falando de Deus, ao ver os efeitos, podemos deduzir a qualidade da causa? Sem sombra de dúvida. O efeito é uma consequência daquilo que o produziu. Você, quando lê um livro espírita, você percebe a evolução daquele espírito. Né? Eu vou citar um exemplo prático. Nós tivemos uma médium espírita que escreveu romances ótimos, muito bons, né? E essa médium usava o produto da sua obra para trabalhos beneficentes. Até que um dia ela entrou na de um parente seu que convenceu que aquilo lá devia de ser utilizado de acordo com a sua vontade, né? E ela, então, passou a usar o valor arrecadado com aquelas obras em proveito próprio. E aí você pode pegar uma obra que ela psicografou depois dessa atitude, você pode pegar essa obra, comparar, é dito que é o mesmo espírito que ditou, mas você vê o desnível violento que ocorreu. E isso aí é uma regra do mundo espiritual. Eu sempre comentei que os espíritos, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Se existe uma coisa que os espíritos atendem, é o livre-arbítrio. Eles não invadem o teu livre-arbítrio. Eles te influenciam, eles te sugestionam, mas é você que decide. Por uma razão muito simples. Enquanto não for você que decide, você não cresce, você não evolui. Você ficar ensinando um filho pela mão o resto da vida, ele vai se tornar um adulto inoperante. Então, esse espírito que ditava as obras para essa escritora, ele deixou que ela fizesse o que ela quisesse, mas se afastou. Então, a consequência é uma coisa natural. E isso aí, Geraldo, para nós é muito claro e aparece na nossa vida de uma forma muito intensa. Quando nós conhecemos as regras do mundo espiritual, quando a gente começa a fazer o que quer, né? Muito livre, muito à vontade, a gente sente isso no nosso próprio trabalho dentro da doutrina. Quando a gente está sintonizado, a inspiração, a intuição é covardia. Agora, quando a gente fica muito à vontade, a gente sente também. Eu nunca me esqueço, e eu não tenho vergonha de falar isso, nesses 22 anos de programa que nós tivemos, eu cheguei num programa lá em Santa Bárbara, o Alan, eu acho que não estava conosco ainda, mas eu cheguei num Santa... Eu soltei uma piadinha sobre o Corinthians no meio do programa, completamente inoportuna. Entendeu? Então, é exatamente isso. E isso está na regra que os espíritos nos passam. Você faz o que você quiser, mas a sua sintonia vai ser em função da vida que você levar. É isso aí, Geraldo. Nossa, muito interessante, Luiz. Muito obrigado, viu? E, Alan, com essas respostas que você deu, Luiz, deu, eu vou caminhar um pouco para frente. E é muito comum a pessoa falar, eu vi Deus, eu percebi Deus, né? Qual a diferença entre visão e percepção? Existe uma diferença? Qual é essa diferença? Quais as implicações de uma e outra? Você está sem voz, Alan. Agora sim. Eu estou tirando para não ficar ruído de fundo aí. Visão é algo direto. Eu vejo e interpreto aquilo que eu vejo daquilo que eu conheço. Então, eu olho para uma parede e eu vejo que ali é uma parede. Agora, percepção é, por exemplo, a dos judeus quando olham para uma parede chamada Muro das Lamentações. E ali naquela mesma parede, que a gente pode ver ela como uma parede, eles percebem ali um ato de fé. Eles ficam rezando naquela parede, eles põem mensaginhas que eles põem nas frestas daquela parede, e eles têm uma fé muito grande que através do contato, da reza, da prece, da oração deles com aquela parede, as coisas vão acontecer diferente. Então, a percepção é algo que sai um pouco da visão, né? Estou falando de percepção visual aqui, tá? Ela sai, ela define, eu preciso de uma interpretação do que eu estou vendo. Aí eu percebo outras coisas, né? Mas lógico que tudo isso tem a ver com memórias, imagens que eu já vi, exposição que eu tive àquelas imagens, né? Porque muitas vezes a gente pode olhar para uma imagem, você pode às vezes passar por uma rua diariamente e você nem lembra que tem ali. Por exemplo, quer ver um exemplo prático disso interessante? A gente, quem aqui já comprou carro, vai entender o que eu estou falando. A gente resolve trocar de carro e a gente resolve pelo modelo X. Fala, acho que eu vou comprar o modelo X. Você começa a ficar de olho no modelo X. Você só vê aquele modelo X na rua o dia inteiro, em todo lugar que você vai. Vamos falar assim, você quer um Fusca? Não, você vê Fusca de todo jeito, de toda cor, de toda... Mas e antes? Eles não estavam ali? Estavam, mas você não estava percebendo. Você estava vendo, mas não estava percebendo. Porque a partir do momento que você deu um foco à sua visão, você percebe as coisas de uma forma mais intensa. Então, por exemplo, vamos falar da visão espiritual e da percepção espiritual. Eu estou vendo as coisas da visão espiritual, muitas vezes estou vendo espíritos, mas eu não estou percebendo os espíritos. Ver é uma coisa, perceber é interagir com esta coisa. É integrar esta visão é me apropriar da minha visão, é dar mais poder à minha visão. Então, para eu aumentar o poder da minha visão, para eu passar a ter uma percepção, eu tenho que ter foco. A partir do momento que eu estudo um assunto, por exemplo, o espiritismo, eu começo a estudar o evangelho, eu começo a conhecer o comportamento evangélico, eu passo a perceber esse comportamento no outro. Por exemplo, é muito normal a gente reconhecer um espírita sem ele falar que ele é espírita. A gente encontra com a pessoa, começa a conversar, ele não fala nada de espiritismo, não fala nada de Chico Xavier, ele não fala nada de que tem, mas você percebe pela soma de comportamentos que ele é um espírita também. Aí você joga ali uma uma pérolazinha para ver se ele responde. Aí ele responde, aí você fala assim: nossa, ele é espírita. Aí você dá um pouquinho mais de corda, e daí quando você percebe, e ele também percebe, a percepção dos dois fica ampliada, nós nos reconhecemos como dois espíritas e conseguimos desenvolver uma grande conversa, porque temos afinidade. Eu não sei se eu fui claro, porque esse é um assunto meio complexo. Eu tentei dar uns Alan, exemplos para clarear um pouco. a gente pode Tá dando dizer. para ver? Não, nem perceber. Aquele ângulo feito num círculo pequeno e no círculo maior. Sim, o foco, né? E isso. Quando você, o Alan falou uma coisa muito importante, que quando você estuda, você passa a perceber melhor. E quando Então, você tem humildade, você passa a perceber que o que não se não conhece é muito maior quando você estuda. Alan, e eu daí você posso fala dizer. que nem eu sabe, né? Só sei que nada sei. É isso aí. Eu posso dizer, a gente pode afirmar que a percepção é uma outra maneira de ver, um outro modo de ver. Não, não é um outro modo de ver, é um outro modo de perceber. Então, assim, ó, eu vejo, Sentir. mas eu vejo além das aparências. Quando eu vejo além das aparências, eu estou percebendo. E a percepção é o começo de uma intuição. A percepção é Tá o tudo começo ligado. de um desenvolvimento mediúnico. Eu preciso como que é? Aprimorar a minha visão para ver além das aparências. Frase de Jesus, né? Então, Eu assim, preciso aprimorar a minha visão para ver além das aparências. mas de uma certa forma está ligado a esse ver é assimilar, né? Perceber o outro lado, né? Isso aí teria alguma ligação com olhos de ver? Olhos de Sim, ver, perfeito, ouvidos de perfeito, ouvir, isso aí. perfeito. Excelente colocação do Luiz, muito bom. Olhos de ver, né? Interessante. Dando sequência, Luiz, escreve Kardec. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas por órgãos materiais. Não é senão pela visão espiritual que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Fecha aspas. Essa é a frase do Kardec. Eu pergunto a você, Luiz, o que é a visão espiritual? Essa visão é possível enquanto encarnado? Sim, é possível. A partir do momento que você. Existe uma frase que ela fala assim: espiritualizar a matéria. E é exatamente isso. Enquanto nós estamos aqui aprisionados nesse escafandro, nós precisamos desenvolver a capacidade de nos expandirmos através desse escafandro. Eu tive uma experiência física que me ajudou a entender muito sobre essa questão. E eu já contei, eu acho que aqui, eu fui dar um passe na esposa de um amigo meu, que ela estava tomando cachaça, né? O meu corpo espiritual se expandiu. Ele fez aquilo que a gente aprende no ginásio, de ocupar o espaço, todo o espaço que o ar tem essa propriedade. Todo o espaço que você der para o ar, ele vai lá e se expande, e ocupa. Então, o meu corpo espiritual se expandiu. Eu senti isso fisicamente. Eu lembro que uma ocasião também a minha mãe, ela era evangélica, né? Eu a levei no centro e ela fez uma prece no centro, eu pedi, e era uma prece inspirada. E aí depois em off, né, conversando com ela, disse assim: como é que você se sente quando você faz essa prece? Aí ela disse assim: é como se eu fosse um balão, eu vou subindo. Então, Geraldo, quando nós desenvolvemos essa capacidade de se expandir, de não ficar preso aos sentidos físicos, nós desenvolvemos essa capacidade dos sentidos espirituais. Nós sabemos que o corpo físico, você, na matéria, você só enxerga aquilo que está na frente dos seus olhos. Você não enxerga o que se passa nas suas costas. Agora, o corpo espiritual enxerga para frente e para trás. Ele enxerga em toda a sua... Né? Essa percepção, ela, eu diria que ela é muito proporcional ao refinamento que você vai dando ao seu corpo espiritual. Porque o corpo espiritual ele pode permanecer grosseiro como veio, ou ele pode se expandir à medida que, através das virtudes, você amplia. É por isso que o Paulo falou: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E essa é a visão espiritual, Luiz? Essa é a visão espiritual. Você passa... Isso é muito comum, Geraldo. Você às vezes está conversando com uma pessoa, a pessoa chega para você, começa a falar e você já sabe onde ela vai chegar. Entende? Você percebe através das sensações. Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós vamos falar, nós já pensamos, né? Agora, quando a gente pensa, a gente exterioriza. E aí, você, quando vai desenvolvendo isso, você se apercebe disso. Quanto mais você trabalhar para se elevar, mais você desenvolve a percepção espiritual. Muito bom, muito bom. Alan, utilizando uma palavra que o Luiz colocou aí, muito feliz, eu pergunto a você, Alan, essa visão espiritual, esse refinamento da visão espiritual, é dependente do progresso moral? A visão espiritual não necessariamente é dependente do progresso moral, não. O que você vê, sim. Né? O tipo de espírito que você entra em contato, sim. Né? Então, por exemplo, existem gênios do mal que veem espíritos do mesmo nível. Eles têm uma habilidade desenvolvida, porque é uma questão de foco. O foco deles é assim, ó, vamos dar um número, né? Faz de conta que a nossa visão pode... É ótimo, exemplo com número, acho que é sempre mais esclarecedor. Faz de conta que a nossa visão pode ver do 0 ao 9, né? A gente pode ver qualquer número, do 0 ao 9. Se a minha atenção, se o meu foco, se a minha intenção, ela está sendo buscar o 2, eu só vou ver 2. Agora, se a minha visão, se o meu foco está sendo em ver o 7, eu só vou ver o 7. Eu não consigo nem ver o 2, o 3, o 4, eu só vejo o 7. Então, a moral é como se desse para nós esse número desenvolvido. Quanto mais moral, moralizante, ético, quanto mais eu for desenvolvido nesse ponto, mais eu vou chegando em números altos de visão. Eu vou conseguindo ver espíritos de um nível mais evoluído. Eu consigo, começo a perceber as coisas de outra maneira, na maneira do 7, por exemplo. Quanto menos moralizado, menos ético eu for, eu também posso ver. A visão independe da moral. O que eu vejo depende da moral. Quem eu vejo depende da moral. Qual a minha sintonia fina do meu pensamento é que permite que eu veja ou não. A mediunidade desenvolvida não depende nada da moral. Depende única e exclusivamente do foco. O que eu vejo e quem eu vejo, sim, depende totalmente da moral. Muito interessante, Alan. Muito interessante. Então, assim, visão espiritual todos têm, do indivíduo mais simples ao missionário, todos têm a visão espiritual. Agora, o que se vê é diferente, né? Todos podem ter, né? Todos podem ter. Mas o que vê é diferente. Muito bom. Luiz, agora é um assunto que eu acho que é bastante amplo. Acabamos de entender que a visão espiritual todos têm. Alguns podem ver o 7, outros podem ver o 2. O que encobre ou dificulta uma visão espiritual mais refinada, como você diz? O que atrapalha essa visão espiritual? Todos os sentidos materiais. A gula, a paixão, o sexo, tudo aquilo que te dá prazer material está se distanciando da visão espiritual. Tudo aquilo que você sente, né, e busca alimentar no sentido da satisfação física, te atrapalha dessa visão espiritual. Porque o teu corpo espiritual, ele está ligado ao corpo físico, por laços. E esses laços ficam cada vez menos maleáveis quanto mais você atiça o físico. Então, é uma coisa completamente antagônica com o físico. Por isso que aqueles grandes santos, né? E eles sempre procuravam desenvolver o jejum, uma série de coisas, não, entende? Em todos os sentidos. Não sei se respondi a tua pergunta. Não, respondeu. Porque assim, eu já ouvi de alguns médiums que quando eles estão num período um pouco mais longo de jejum, eles têm um desempenho melhor da mediunidade. Isso aí quanto ao aspecto gástrico, né? Mas o que eu digo é o seguinte, em todos os sentidos, às vezes você está em jejum, mas você está pensando um monte de besteira. Sim. Entendeu? Quer dizer, então é um jejum total. Sim, não, perfeito, eu entendi perfeitamente. No livro Nos Domínios da Mediunidade, eu acredito que ele se referia à alimentação mesmo. Eles necessitavam que um determinado espírito se manifestasse para um parente que ia lá. E eles estavam colocando todas as fichas num médium. E o médium, ele tinha comido muito. E ele dificultou muito essa manifestação. O Geraldo, exatamente isso, a solicitação que vem do físico. Nós temos também um outro exemplo que o André Luiz cita, é um elemento que eles foram buscar à noite porque eles precisavam daquele médium para um trabalho na espiritualidade e o cara estava envolvido na farra. Entendeu? Quer dizer, então, eles foram chamá-lo e ele estava lá com mulheres na cama dele, entende? Faz uma maior farra, quer dizer, não tem o mínimo, a sintonia. Então, a sintonia é fundamental. E você há de convir que em todos os aspectos físicos te atrapalham essa sintonia. O Alan quer comentar alguma coisa? Vai, Alan. Não, a gente tem que... existe uma mistificação aí complicada que a gente precisa esclarecer. Muita gente quer purificar o corpo físico para purificar o espírito. Isso não é possível. Tá? Então, tem muita gente que quer fazer uma dieta especial para se espiritualizar mais. Tem gente que quer fazer usar branco para se espiritualizar mais. O outro quer ficar... ou seja, são atitudes exteriores para tentar mascarar o interior perturbado. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado que não é uma exterioridade de jejum. É um jejum espiritual. É uma mente sintonizada... Isso. É uma mente sintonizada no bem. É uma mente sintonizada no fazer melhor, não em parecer melhor. Não é um revestimento exterior que vai dar evolução espiritual. É uma transformação do interior para o exterior. O exterior vai refletir na aura, não no comportamento físico, não na mudança de hábitos, né? Agora, é evidente, eu vou entrar em concentração mediúnica, que requer de mim uma meditação, e eu vou me encher de uma feijoada antes, eu vou ficar tão desconcentrado com o processo digestivo que eu não vou fazer bem aquele trabalho. Então, eu tenho que ter um pouco de coerência, né? Eu vou me embriagar, eu vou beber álcool e vou para a reunião mediúnica. Não dá certo, a concentração vai ser. Porque exige da minha mente aquela concentração. Vai ser Então, prejudicado. existem alguns cuidados, mas que não são cuidados que vão mudar o meu interior. É só para não perturbar as minhas percepções do corpo físico. Eu só tenho que tomar esse cuidado. Esse é o principal cuidado. Essas duas respostas, eu acredito que atendem bem os médiuns que estão em desenvolvimento mediúnico. As Sim. respostas de vocês dois. Se eles pudessem ouvir isso, ia ajudar muito no, na caminhada mediúnica deles. Agora eu pergunto ao Alain. O Alain é um estudioso também do perispírito, aliás, tem um conhecimento muito grande, e até com o Alain mesmo nós aprendemos, com o espiritismo também, que o corpo espiritual, o perispírito, ele não, ele é igual para todos, mas a qualidade desse perispírito pode variar. Então, eu estou fazendo essa colocação, porque o Kardec faz uma citação no item 33, e eu pergunto assim: considerando que nem todos os perispíritos são iguais, o perispírito pode dificultar ou impedir alguma percepção? Vamos falar assim, ó. Quanto mais evoluído eu for, o ser humano, vamos falar, não estou falando eu, Alan, quanto mais evoluído o ser humano é, né, quanto mais evoluído ele é, mais sutil é a formação perispiritual. Perfeito. Então, a matéria que elabora o perispírito, ela é mais quintessenciada. Né? Ela é mais apta a certas percepções. Porque como funciona a comunicação mediúnica? Como funciona o contato mediúnico? O perispírito do médium se expande e ele entra em contato com o perispírito do espírito comunicante. Então, a partir do momento, e aí vamos chamar de médium e comunicante, entre nós encarnados também. Né? Então, quando a gente entra em sintonia com alguém, o nosso perispírito se expande e entra em sintonia com o perispírito do outro que se expande também. Nessa percepção, nessa expansão perispiritual e nesse contato dos dois perispíritos, quanto mais sutil for a formação perispiritual, fluídica desse perispírito, mais percepções ele vai conseguir absorver daquele contato. E ele vai conseguir traduzir melhor aquelas percepções. Ele vai conseguir, vamos falar assim, ele vai ter um aparelho mais fino de sintonia. Ele vai conseguir, por exemplo, existe um ato do espírito superior ao espírito inferior, quando ele vem à Terra, principalmente em trabalhos, que chama perscrutar. O que que seria perscrutar? O espírito superior consegue, através da percepção do seu perispírito em sintonia com o perispírito daquele inferior, perceber as ideias, a moralização daquele espírito, as dificuldades de entendimento, o comportamento ainda um pouco acertado, um pouco errado daquele espírito. Ele consegue fazer uma leitura completa, como se fosse um scanner espiritual, Mas tem que ser superior ao inferior. O inferior não consegue fazer isso ao superior. Então, essa perscrutação depende de uma evolução perispiritual para poder acontecer nessa leitura. É um assunto muito técnico. Eu não sei se eu enrolei muito Não, aqui não, não. para Achei que responder. o Luiz quer falar, depois eu queria fazer uma colocação também. Fala, Luiz. Tá. Isso que você está perguntando é muito comum acontecer com as mulheres quando elas estão diante daqueles homens que agem, né, com agressividade sobre o aspecto sexual. Existem pessoas que praticamente ficam querendo despir a outra pelo pensamento. E as mulheres sempre, normalmente, detectam isso e se sentem mal. Elas se afastam. As mulheres têm essa percepção muito desenvolvida. Muito interessante, Luiz. O Alan, isso explicaria a seguinte situação. Por exemplo, muitos de nós devemos ter passado por isso, ou outras pessoas passar por isso assim. Ah, eu estou sofrendo, eu não vejo espírito nenhum me ajudando. Na realidade, com certeza você está sendo ajudado. É você que não está percebendo, é você que está numa sintonia tão ruim que você não consegue ver. Essa mesma situação dos espíritos que estão no umbral. Eles estão no umbral e falam, ah, até hoje ninguém veio me ajudar. Constantemente ele é ajudado, mas é ele que não vê ou não percebe, né? O exemplo do André Luiz é um deles, né? Ele ficou 8 anos, se não me Isso, engano, 8 anos. no plano espiritual, no umbral, espiando aqueles resquícios daquela morte de um suicídio indireto que ele cometeu. E aí um dia, quando ele resolve fazer uma prece, eu sempre falo para todo mundo, desencarnou, lembra da prece. Mas para você lembrar da prece, você vai ter que praticar a prece, senão você não lembra. Então, a gente só Sim. lembra daquilo que a gente cria hábito. Então, habitue-se a praticar a prece. Desencarnou? Pratica a prece. Na hora que ele lembrou de uma prece, você vê que ele levou só 8 anos para lembrar da prece, ele melhorou a sua vibração espiritual e percebeu dois espíritos se aproximando dele. Daí ele conseguiu interagir com eles e eles puderam resgatá-lo, né? Porque aí ele reclama um dia depois de uma conversa para a mãe dele, falou: "Puxa vida, mãe, eu naquele sofrimento você nem foi lá me ajudar, que coisa, né?" Aí ela fala para ele que desde a hora que ele foi internado para a cirurgia, ela estava do lado dele. É que ele não percebia a presença dela porque a vibração dele estava muito materializada. Perfeito. Somente depois que ele conseguiu lembrar da prece e que ele foi ajudado, e detalhe, ela ainda não apareceu e resgatou ele ali porque ele não ia conseguir vê-la, porque a vibração dela era muito superior. Precisou de dois espíritos dedicados ali naquele espaço para depois que ele melhorou a vibração no nosso lar, ela poder aparecer para ele. Quer dizer, é uma questão de sintonia e de percepção, é uma questão de evolução para poder ver ou não ver também, Geraldo. A interação espiritual sempre existe, né? A gente é que não percebe. A passagem de Jesus caminhando sobre as águas é isso aí. É quando ele falou para o discípulo que ele podia ir, sentiu medo, perdeu a Afundou. sintonia. Afundou, né? Muito bem, 10 horas e 48 minutos. Vamos fazer as duas últimas perguntas, que também são perguntas muito interessantes, né? Está escrito no item 34, abre aspas, escrito por Kardec: Deus, sendo a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, senão pelos espíritos que hajam alcançado o mais elevado grau de desmaterialização. Então, os espíritos só podem conceber ou perceber essa essência de Deus se tiver o mais elevado grau de desmaterialização. Eu pergunto a você, Luiz, para que todos nós entendamos melhor: o que é um elevado grau de desmaterialização? Ô Geraldo, se eu não posso compreender Deus, né? E o Kardec pergunta: o que é Deus? fica um pouco difícil também o que que é o elevado grau de desmaterialização. Mas eu lembrando de novo a questão da que eu mencionei há pouco, espiritualizar a matéria, é exatamente um trabalho que nós temos que fazer, que como espíritos nós temos o contato com a matéria e aí sofremos, né, essa questão da limitação que a matéria nos impõe. Jesus, os docetistas, eles pregam que Jesus não tinha um corpo material, porque Jesus era um espírito perfeito e isso não combinaria com o corpo material. O espírito, para chegar à perfeição, ele não necessita necessariamente se tornar incapaz de mobilizar um corpo material. Porque a sua capacidade, e lembremos, né? O que é Deus? E um espírito perfeito é um espírito. Então temos definido. O espírito perfeito não é Deus. Ele é um ser criado por Deus. Então, esse ser criado por Deus, mesmo que tenha chegado à perfeição, ele tem a condição de vivenciar num corpo material sem se afetar pela matéria. Nós lemos em várias, o Kardec fala muito isso na Revista Espírita, que os planetas mais desenvolvidos que o nosso, o perispírito é mais rarefeito. O corpo físico é menos denso. Então, isso, Geraldo, é os números que. Eu vou usar os números do Alain agora, porque ele já se apropriou e eu vou pegar. Nós estamos aí na faixa 1, 2. Quando ele chega na perfeição, ele já chegou no 100 há muito tempo. Entendeu? Agora, nada o impede de vivenciar a condição do 1, 2 como nós. Porque ele já está muito superior a isso. Nós é que temos que nos elevar para alcançar. Então, esse espírito, por estar mais próximo pela sua elevação moral, ele vai ter uma compreensão mais perfeita. Agora, quem sou eu para tentar entender o que que ele está vendo? É isso aí, Não, Geraldo. não, mas a intenção era essa mesmo, a resposta veio certinha, né? Não, foi ótima. Eu imagino exatamente isso. A gente vê em alguns textos de livros espíritas que existem gradações no mundo espiritual. Quem está numa gradação inferior tem dificuldade de perceber e de enxergar quem está num plano maior, né? Tanto que os espíritos se preparam para receber alguém que está num plano maior. E assim, indefinidamente. Então, isso que você Aliás, falou. eu quero ter uma oportunidade de comentar isso aí. Nós, para chegarmos a essa perfeição, é muito grande, é muito esforço. Agora, um espírito que chegou nessa perfeição, para reencarnar na Terra, não tem esse negócio de místico, de que se ficam se preparando 1.000 anos para retornar na Terra, entendeu? Que isso é limitar o perfeito. Ah, então, Exatamente. isso que eu queria deixar, acabar com esse misticismo de que é uma coisa assim. Nós botamos a nossa limitação por conta do outro. Existem várias interpolações não Isso. espíritas que alguém tentou encaixar no espiritismo, e isso passa a Isso. ser divulgado. A gente, todos nós, precisamos tomar o cuidado com o que lê. Como ler e prestar atenção no que vai falar. Não falar besteira, né, Luiz? Isso aí. Muito bem. E agora, 10 horas e 54 minutos. Um assunto que eu gosto muito desse assunto. O Alan já até falou isso outras vezes, mas dentro do contexto desse capítulo, Alan, cabia novamente nós voltarmos a esse assunto. No item 35, está escrito por Kardec. Abre aspas. à medida que se depurem, têm dele, de Deus, uma intuição mais nítida. Então, eu fico pensando nessa frase, à medida que o espírito se depura, ele tem de Deus uma intuição mais nítida. Para nós entendermos, Allan, o que é intuição? E o que é uma intuição mais nítida? Eu acho que ele tem alguma coisa contra você, Allan. Não, vamos lá. Vamos a coisa tentar. É pessoal. São dívidas passadas. Não, vamos tentar. Intuição é uma palavra que tem vários significados, vamos falar assim, né? Vamos nos concentrar na intuição espiritual, tá bom? Porque senão a gente fica com muita abrangência aí, difícil da gente explicar. Vamos tentar. É uma manifestação do anímico. O que é o anímico? O anímico é o nosso próprio espírito se expandindo e percebendo o entorno, tá? Então, espiritualmente, quanto mais depuramos esse espiritual, mais esse anímico fica perceptivo das coisas. Mais ele capta as emoções do outro, mais ele capta os acontecimentos do nosso entorno, né? Diz Kardec que a mediunidade do futuro, assim, a mais desenvolvida das mediunidades, será a intuição. Por quê? Com a intuição desenvolvida, eu já não preciso mais da comunicação espiritual, porque eu já vou estar em sintonia com o espiritual. Nós já vamos estar coexistindo, mesmo sendo encarnado, com o plano espiritual. É algo que vai estar essa percepção vai estar muito, muito desenvolvida, nossa, né? E ela é um reflexo natural do que nós desenvolvermos em aprendizado na nossa vida. Então, quanto mais eu desenvolver, mais eu estudar, mais eu ficar atento aos acontecimentos da minha volta, mais a intuição vai ser desenvolvida, mas eu vou perceber as coisas. Agora, o que seria uma intuição mais nítida, né? Eu acho que uma intuição mais nítida, Geraldo, seria quando eu conseguir um dia, sabe lá quando, eu escolher o caminho correto todas as vezes. Então, porque olha só, eu estou andando por um caminho, eu tenho dois caminhos para escolher, né? Qual que é a percepção que me faz escolher esse ou aquele, né? É a intuição, porque se eu posso seguir a jornada tanto por um quanto pelo outro, qualquer caminho me serve, né? Mas quando eu desenvolvo a intuição, eu escolho mais apropriadamente o caminho correto. Agora, olha só. O que é o caminho correto para mim? É o caminho dentro das minhas escolhas morais e éticas. Então, eu posso achar que o caminho correto para mim seja me apropriar do dinheiro alheio, porque vai facilitar a minha vida material. Ué, a minha escolha ética e moral está indo para esse caminho. Então, naquele momento, pode ser que eu acredite dentro da minha intuição, que o caminho correto é eu pegar o dinheiro do outro. Então, eu preciso elevar a minha moral, elevar a minha ética, desenvolver essa autocrítica, esse autoaperfeiçoamento, para que a minha intuição seja a própria voz de Deus na minha mente, falando, vem para mim, o caminho é esse. E fazer essa escolha, e perceber essa Deus falando em minha mente, aí eu preciso me desenvolver muito em afrouxar o meu coraçãozinho, deixar ele solto, e em conhecimento para eu poder discernir o certo e o errado para a minha vida em relação a Deus. Allan, aproveitando essa sua resposta, a intuição todos os seres humanos têm, desde aquele ser primitivo, que é de uma civilização bem primitiva ter a intuição, como um missionário. Todos têm, não é isso? Sim, agora eu posso ter uma intuição mais ou menos desenvolvida e mais ligada ao mal do que ao bem também. Então, a minha intuição, veja, é uma percepção da minha alma. O que a minha alma está percebendo? Ela está percebendo aquilo que eu quero perceber. A Isso. mente espiritual é a que dá a direção para a minha intuição. É aquilo que eu tenho na minha mente, não o cérebro físico, a mente do espírito. A mente do espírito é a verdadeira, o verdadeiro foco de atração e de percepção da minha intenção. Alguma palavra, Luiz? É o padrão desenvolvido. Excelente. Eu acho que as respostas foram muito interessantes. Acabamos 11 horas. Poxa, até que enfim, Geraldo. Conseguiu. O tempo passa na nossa dimensão, nessa velocidade. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Quarta-feira eu faço palestra na Seara Espírita Renascer. Oh, muito bom, muito obrigado, Luiz. Um abraço e boa Páscoa para todos nós, né? Que através do pensamento possamos nos ligar com aquele que nos provou a imortalidade. Muito bom. Alan, suas últimas palavras. Eu gostaria só de ler aqui o comentário da Denise, que eu achei bem legal. Saulo estava indo a Damasco com sua comitiva, e no deserto somente ele viu Jesus. Os outros disseram que ele estava tendo alucinações devido ao sol escaldante. A visão de Jesus cegou Saulo, mas os outros nada sentiram de diferente. Então, tudo é uma questão de consciência. Joia, Denise, obrigado pelo apoio, né? Pela contribuição. Pela contribuição. Um ótimo domingo a todos. Fiquem todos com Deus. Comemorem a Páscoa. Permitam o entendimento que somos espíritos imortais. Divulguem essa novidade, essa boa nova. Somos espíritos imortais e temos a vida para a evolução. Fiquem todos com Deus. Um ótimo domingo a todos. Eu finalizo o programa lembrando do que o Alan disse no começo, que existem duas datas que ele valoriza bastante, que é o Natal, o nascimento de Jesus, e a Páscoa, onde se destaca a imortalidade do Espírito. Que ele morre e volta para nos abraçar e trazer mais novidades no mundo espiritual. Muito bem, meus amigos, diante dessa lembrança, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.